Buenos dias, e aí, tudo certo? Como é que tá? Hoje é um grande dia, hoje tem Rádio Papai, grande evento que a gente faz todo ano, terceiro ano já que a gente faz, e evento da empresa. Deixa eu fazer um negócio aqui. Babado o evento. Vai ser babado, babado, babado. Peraí que eu fui errado aqui o negócio. Errado. E aí, galera? Galera entrando aí, deixa eu dar uns bons dias aqui. Ó, hoje. Revista Wired, revista mais, acho que é a revista mais foda que eu conheço, talvez junto com a Fast Company, muito massa, muito massa. A Wired é uma mistura de Exame com Galileu, acho que é isso. Revista Exame com Galileu. Então ela é business, mas ela tem uma pegada. Não, meio info, tecnologia. Info, é. Meio Exame, meio info, meio Galileu. Ela é bem tecnologia. Puta frio. Eu acordo todo dia fungando assim. Não sei mais por que, se é um vício, mas. Que uma hora eu paro. Mas quase todo dia, quase assim. Principalmente no frio agora, como tá, né? Deixa eu dar um bom dia aqui pra galera. Débora, Giuseppe, Davi, Arielle, Enjoy Londres, Daniela, Iago, Victor, Silvério, Casal, Alencar. Vontade de participar da meu papai, grande conterrâneo, aí, Diógenes, Kelvin, Elson. Matheus Kucheski, sempre por aí também, Guilherme Gomes. Edson, Sergipe, é nóis. Bruno Araújo. Garanhuns, maravilhoso. Meu pai morou um tempo lá, meu pai ainda vai muito lá. Cândido Mota é foda. Vitor, Sergipe, assinar HBR, assinar Marcelo. Caralho, HBR é visto muito boa. Ela é cara, ela é bem cara. Eu diria que a HBR é uma revista de quem. Eu diria que a HBR é uma revista, meio que entre aspas, para CEO. Uma revista para quem. Eu não acho que é uma revista para cara que está começando a empreender e tal. Eu acho que é uma revista para quem. Cujas dores é liderança de equipes. Quem já está com essas dores assim mais maiores, sabe? Essa comportamento inconsciente, essa alergia de Diógenes. É isso aí, eu também acho. E eu acho que quase que um vício meu de acordar fungando. Virou uma mania. Essa revista aqui é uma revista para dar ideias de negócio. Uma revista que abre a mente, uma revista de você ter muitas referências estrangeiras do que está acontecendo. Já a HBR não. É uma revista de menos referências e mais. Times, liderança, gestão, sabe? Auto business, eu diria. Henrique, Josipa, Marília, Douglas Fonseca, Henrique Alielto, Diógenes William, Lucas Massa. Hoje tem alguns dias na minha vida que eu acordo e eu tenho uma música que é mantra para mim. Vou compartilhar aqui minha música mantra, tá? Minha música mantra chama Tetei do Arraiai. Tetei do Arraiai. Essa música é de Luiz Gonzaga. E como assim mantra? Tudo começou em que ano? Vestibular 2001. Ou seja, Faz 16 anos, vou fazer vestibular. Eu acordei. E eu acordei, e no carro, indo, meu pai me levando para a prova, eu fui cantando essa música, não sei por quê. E a partir daí, toda vez que eu começo assim, um dia especial, que hoje é, quem não pegou, hoje vai ter o Rádio Papai, que é o grande encontro da minha empresa, hoje e amanhã, parte da tarde. E sempre tem um dia assim com algo especial, especial mesmo. Você pode, não pode banalizar, né? Acho que eu, esse, quando eu fui, quando minha filha ia nascer, eu cantei essa música, quando minha filha ia nascer. Quando eu fui fazer o discurso da Singularity. E o Rádio Papai, para mim, é um evento mais importante do ano para mim, sem dúvida. E aí eu comecei já de manhã agora, no banho, escovando os dentes, pensando na música. Nada demais, tá? É uma música que, é, sei lá, ela tira os dias importantes na vida. Se o dia é importante, é natural que haja um pouco de ansiedade, um pouco de medo, um pouco de apreensão. Pô, é um dia muito importante, um dia muito importante. E essa música, ela tira, para mim, esse peso de preocupação e traz uma positividade. Deixa eu botar aqui. Estão ouvindo? Chama o Luizão. Chama ele pra sala. Sorriso maroto. Festa junina. Melhor, olha esse safadão. Melhor conselho pra quem sair da faculdade. Putz, cara, difícil, hein? É muito vago, né? Esse briefing. Adonis, tá ouvindo sim, bom dia. Vamos voltar aqui. Luiz Gonzaga é um monstro, né? Puta que pariu, velho. Não levar um flag. Ah, porque quando você bota música, tem essa bronca no negócio ao vivo, né? Dá bronca, é verdade. Assisti a degustação ontem, Geraína. Galera, quem aí viu a degustação já? Muita gente logou lá e não viu. Vamos lá. Que música é essa, pai? Essa música chama Teitei. Teitei. O Arraiá. Luiz Gonzaga, é um mantra para mim, há 16 anos, dias especiais, eu boto essa música e para mim é tipo assim, é hoje. E não é hoje no sentido positivo, não é hoje, caralho, é hoje, caralho, hoje eu preciso, ai, fazer direito, sabe? Ela dá uma positividade. Mesmo sendo alguém que ama o que faz, tem dias que acordamos de saco cheio. Porra, pra caralho, saco cheio. Cara, quando eu acordo de saco cheio, eu tento me lembrar por que eu tô fazendo isso. Por quê? Eu tento me reconectar. No fundo, é a velha palavrinha propósito, né? Por que eu tô fazendo isso? Por quê? Por quê? Puta, tem dia que eu passo um dia sem ver minha filha, aí vejo só de noite, e aí eu fico meio puto. Porra, velho, por que eu tô fazendo isso? Não, tô fazendo isso porque. Pô, tô fazendo um negócio massa, fazendo isso porque eu acho que a educação precisa de mudanças e tal. Quando eu começo a voltar aos meus porquês, eu. Ah, tá, beleza. Então, ok, vamos lá. Eu me enrolo. Cheguei, grande Edson, nome da música. Que horas você dorme pra acordar todo dia? Ah, entre 11 e 1 hora. Sim, é nóis. Técnicas, capacitação do Balas, massa do técnicas. Legal. Como tá parada a criatividade Kids? Cara, criatividade Kids, na verdade, o Diógenes, não é criatividade para crianças, é criatividade para adultos educarem crianças sem bloquear a criatividade. Eu ainda não entrei no universo de falar com as crianças direto. Necessário de um ai, Matheus, é isso. Danilão, é nóis. Ludmilla também é um mantra, é hoje. Ah, é? Tem também? Nós decidimos como queremos estar. É legal. Massa. Ó, curso técnico ou ensino à distância? Edson, eu acho que a dica que eu daria, Edson, é nunca transforme uma decisão em A ou B. É uma mania que a gente tem maniqueísta, né? De bem ou mal, um ou dois, é isso ou isso. Então, grandes decisões. Abra possibilidades. Então, abra aí 10 possibilidades. A primeira dica importante. E segunda dica, todas essas perguntas, curso técnico, ou não sei o quê, não sei o quê, ou não sei o quê, tudo começa, papai, com autoconhecimento. Tudo começa com entender qual é a sua, sabe? Tudo começa com isso. Dá para escrever, Janaína, você é aluna do curso ou não? Eu não sei se tem inscrição ainda, eu acho que não, viu? Se você for aluna do curso, manda aqui um e-mail para ranieri@peaklearning.school que vê se ele desenrola. Ou melhor, manda para talvez Priscila. Tem muito tarde, boa. Não, começou agora, Júlio. Vou começar agora, chegou tarde não. Buribu. 5 PQs, é isso aí, Buribu. Buribu, tá ligado nas paradas. Ó, galera, escolhi essa revista aqui. Essa revista aqui é animal. Essa Wired. Muitos inputs e tal. E aí, matéria de capa, a ciência de ganhar. A ciência por trás de ganhar. E é uma matéria que, resumidamente, fala sobre tracking, metrics, analytics. Data é isso, fala sobre medir as coisas, extrair inteligência e utilizar essa inteligência para gerar resultado. A gente faz um. A gente tem um código de cultura da empresa, né? As coisas que a gente é, as coisas que a gente quer ser. Não só de missão, esse negócio, mas de comportamento, de forma de trabalhar. E a gente colocou no código de cultura uma coisa que a gente é quase nada, é muito pouco, mas é muito importante, que é a gente colocou We wanna be data driven. Data driven é lindo. Movido a dados. Muitas vezes, mundo real não recebeu nada do evento de domingo. Ih, será que o e-mail tá errado alguma coisa? Meu nome é Lucélia. Ih, Lucélia. Rani também. Rani. É Rani que tá cuidando do Goff? Rani@keeplearning.school. Putz, Lucélia, a gente mandou vários e-mails, fez um RSVP. Eu acho que quase 100 pessoas confirmaram presença. Será que é algum problema no teu e-mail? Será que é algum problema no teu e-mail, Lucélia? Ou o e-mail tá com a cadastro errado, ou anti-spam? Não é nada aí anti-spam. Putz, mas vai ter amanhã, tá? Amanhã, já bota na agenda em São Paulo. Vai ter um encontro amanhã, não, domingo, encontro com o Goff. Mas tem que falar com o Rani pra pegar essas coisas. Vai domingo, domingo, domingo. Esse é um dos problemas do e-mail como canal de comunicação. Ele é falível, ele não é infalível, ele é falível. Não tem jeito. Danilo recebeu, né? Putz, mandei e-mail para vocês não tive retorno. Mesmo? Peraí, eu agora preciso de um minuto só para fazer uma coisa aqui. Sério, eu pedi aqui para Priscila e Rani verem. Eu vou. Simbora, Lucélia. Danilo recebeu, beleza. Foi pela revista Wired que eu ouvi falar da máquina de arcade Sega Model PDCA, é. Então, assim, essa revista, velho, então ele fala de esportes aqui, como o Taekwondo colocou sensores para medir as coisas, como jogadores de futebol americano também tem um chip para traquear o que eles faz, para traquear o que eles fazem, né? Sobre na Copa do Mundo, como a Alemanha usou de muitos dados para ganhar as paradas, né? É, o cara que está querendo fazer maratona em menos de 2 horas, como ele está fazendo isso, né? Tênis também, métricas no tênis, métricas no esqui, no esquiar no gelo, coisas, enfim, é incrível realmente como o mundo dos esportes utiliza a tecnologia de um jeito incrível. E para mim, assim, aqui essa revista era bem de curiosidade, né? Então aqui tem curiosidade em várias áreas. De esportes, automobilismo, como eles usam e tal. E assim, para mim a mensagem que fica, como eu não sou da área, a mensagem que fica é como a gente pode ser mais analítico, mais. Tem uma frase que é um clássica, né? Que é o que não pode ser medido não pode ser melhorado. E, na verdade, até pode ser melhorado sem medir, mas você não sabe qual foi a melhora. E aí, para você poder inferir que houve melhora, tem que ter um indicador de melhora. Senão fica só uma questão de percepção. Não, acho que ele está melhorando, tá, mas qual é o indicador? Senão fica vago. Então, como podemos medir mais as coisas? E aí, depois de medir, olhar para os números, né? A gente no nosso sistema, por exemplo, degustação. O André viu aqui, a degustação tá massa, com tudo que tu faz, cara, parabéns do caralho. Na degustação, a gente tem tipo 10 mil pessoas que acessaram lá e um monte de dados ali de comportamento, quem viu o quê, os alunos também, que a gente ainda usa de forma muito, muito precária, mas está na nossa visão usar intensamente. E eu acho que todo negócio do mundo tem que adicionar essa camada de analytics, né, de data, de dados, para melhorar as coisas. Buribu falando da Wired aqui, ano 2000, os artigos são bons, Paulo, degustação tá massa. Onde adquirimos as revistas? Essa revista Wired não tem no Brasil. Talvez alguma banca assim, muito. Eu já vim no aeroporto. Já vim no aeroporto, revista Wired, mas cara. Estabelece comunicação via Zap. Jael, perfeito, Jael. Estamos começando a fazer. Agora pro Rádio Papai, por exemplo, como é um evento que requer umas comunicações rápidas, de tipo, ah, vai ter uma balada hoje à noite do evento, e vai que muda um horário de chegada, sei lá. Tem uma necessidade de tiros rápidos, a gente vai estar usando o Zap já com a galera. E na turma de carnaval, última turma também, a gente fez isso. Daniel perguntou o que é a degustação. Daniel, é a degustação do meu curso de criatividade. Deixa eu interar o Daniel. É aprendizagem, é o meu curso online de criatividade. Esse link aqui, 10 de julho. 10 de julho tem turma nova. E a gente criou um ambiente de degustação que você consegue logar na nossa plataforma. Esse link aqui, ó, keeplearning.com/degustação, cupom bom dia. Você consegue logar na nossa plataforma e ver lá todo o escopo do curso, e tem algumas aulas bloqueadas. A aula inaugural. A aula inaugural tá liberada lá. Uma aula Mito do Acaso, que é uma aula sobre processo criativo, que é do caralho, e duas aulas do módulo Criando Crianças Criativas. Paulo está dizendo que. Ah, Paulo é de Portugal, né, Paulo? É isso? Né, de Portugal? Pois aí, ó. Coincidentemente, Paulo, você é de Portugal? Vê que louco. Essa matéria aqui, ela. Da matéria de capa, ela foi escrita por João Medeiros. Que pelo nome eu pensei, porra, brasileiro, que foda. E aí fui cutucar, descobri que ele é português. Ele é o editor de ciências da Wired, ou seja, o cara é pica esse cara. E é português, enfim. Coincidência. Quem não assistiu a brincadeira da tomateira, Danilo, Daniel Leite de Carvalho, vai assistir hoje. Entra lá, Daniel. E, enfim, essa coisa tá muito na moda hoje em dia, né? Big data, big data, big data. Antes de. Oh, obrigado, cafezinho. Obrigado, obrigado, obrigado, obrigado. Opa. Pati, reaprendizagem criativa, mega curso, cada módulo é uma especialização. Obrigado, Pati, pela presença constante aí. No curso, nas lives, tudo que é canto. Teu irmão também, Bruno, né? Eu compro no Brasil, essa não, essa foi no exterior. Essa é o Wilder. Murilo, melhor comediante, é nóis. Um dia volto a ser um comediante de alta performance. Estou ainda meio fora de forma. Vou assistir as aulas hoje, massa. Aproveita aí, feriadão. Muita gente que entrou na degustação e não viu. Cara, veja isso aqui, ó. Aula inaugural. Aula start. Todos os dias, Isaac, sim. Eu tô fazendo segunda a sexta. Bom dia, meia hora só. 7h15, 7h45. Bom dia, Rodrigo. Só para dar um bom dia pra galera. Antônio na área aí. Rola comentários de artigos online, como assim? Serviço de bordo, show como sempre. Rádio Papai. Vou mostrar para vocês quem. Vou mostrar como foi. Alguém aqui foi no Rádio Papai do ano passado? O Rádio Papai é um evento, velho, que a gente faz com muito carinho, de verdade. Assim, a gente faz. Parada para ser diferente, para ser engraçado, para ser divertido, para ser também. Só sentir aqui, ó. Esse trailer do 3. Deixa eu ver. Só pra sentir como foi o do ano passado, tá? Deixa eu botar aqui. E aí, ó. Próximo ano. Parabéns pela iniciativa. Deixa o áudio gravado mesmo mais tarde. Quero fazer a apresentação esperando dia 10. É o grande encontro da turma nesse evento. A galera vem do Brasil todo. É tesão, tesão. É assim. É emocionante mesmo. Pra mim. Olha como foi ano passado. Bem, não. Babado, hein? E esse ano vai ser massa. A gente sempre bota um tema diferente. Esse ano, Bruno, meu irmão, é fascinado pela Singularity. Queria fazer o Técnicas. Sou estudante. Ah, o Técnicas a gente não tem ainda a condição do estudante. O curso Técnicas, quem não conhece, é esse aqui, ó. Técnicas.keeplearning.school. É um curso que, diferentemente do reaprendizagem, ele não tem turma. Você pode se inscrever agora. É um curso mais prático. E mais curto, mais barato, mais simples, mais do caralho. Até agora, e o Marcos estava falando aqui. E quando você se inscreve no Técnicas, você, se quiser depois se inscrever no Reaprendizagem, como o Reaprendizagem contém o Técnicas, você ganha o valor do Técnicas como desconto. Então, esse evento é em São Paulo, o próximo é hoje, e o próximo, fora de hoje, é próximo ano. É um evento exclusivo para os alunos do curso de Criatividade. Na verdade, os alunos da Keep Learning School, né? Então, todo mundo que fez algum curso da gente também pode se inscrever. Já assisti aulas de degustação. Rádio Papai, eu não sinto saudades. Você foi no 1, Lucas? O link não funcionou aqui. Qual o link? Esse aqui, técnicas.keeplearningschool, não funcionou, não? Ih, rapaz, peraí. Eu tô maneiro que tá link errado. Ah, desculpa. Agora sim. Esse aqui. Sim, foi foda. Pato Pirapato foi. Tá em todos. O que você acha do comércio da internet? O Luiz Paulo Medeiros, do comércio eletrônico, e-commerce? Cara, acho que é foda, né? Acho que é o futuro. Assim, eu lendo essas revistas americanas, cada vez mais aparecem matérias falando de varejistas que estão fechando nos Estados Unidos, Macy's, várias lojas que estão fechando, porque o e-commerce está começando a incomodar. Coisa que não aconteceu no Brasil, mas que a tendência é acontecer. E, enfim, as pessoas que trabalham com varejo presencial, elas sempre, ah, não, mas eu acho que não, no meu caso. Eu acho que não sei o quê. No meu caso, mas, velho, cuidado com essa história do meu caso. Matheus, vem a degustação, Matheus. Massa. Tenho que estudar, mas vou dedicar esse tempo para aprender mais. Sim, Guilherme. Agora foi. Rola desconto para estudantes de universidade fora do Brasil. Nessa próxima turma, não. A gente fechou um critério. Estudantes universitários aqui no Brasil, quem sabe um dia a gente pode ampliar. Se eu fizer uma reaprendizagem, já que eu tenho técnicas e eu ganharia desconto para o seu universitário, só me confirma. Boa essa pergunta, vamos lá. Você pode escrever o técnicas pelo valor inteiro e no reaprendizagem você vai pagar metade e dessa metade vai descontar o valor do técnicas. Sim, Arielle, sim. Sim. Nem tinha pensado nisso, tá? Mas sim. O e-commerce com criptomoedas. Cara, eu entendo pouco de criptomoedas, mas também acho que é foda. Que é uma parada que vai rolar, vai entrar quente. Suelen, qual a importância do MBA? Suelen, a importância do MBA, ela. O MBA, um MBA em si, ele não importa nada se ele não. Para mim é o seguinte, velho. O MBA em si, um MBA não vale nada. O que vale é o MBA. O artigo definido. Um MBA não vale nada. O que vale é o MBA. O que é o MBA? Aquele MBA que você encontrou, que se conecta perfeitamente com suas necessidades, que você, através de outras pessoas que fizeram, percebe que é um MBA com alta produtividade de conhecimento. Muitos MBAs, eles são arrastados muitas e muitas horas. Por exemplo, o meu curso, a Paty falou, né? Cada módulo do meu curso de reaprendizagem, cada módulo é uma pós-graduação, né? O meu curso ele tem, sei lá, se somar o núcleo do curso, deve ter 15 horas, o núcleo do curso. 15 horas. 15 horas em muitos MBAs, uma noite, né? São 3 horas, então são 5 dias. 5 aulas, 5 dias de aula, né? Muitas vezes no MBA são 100 dias de aula, 50 dias de aula. Então, assim, eu acredito que muitos MBAs, eles Não todos, tá? Eles não respeitam o tempo das pessoas. MBAs e faculdades são coisas que, em função de uma legislação do MEC sobre quantidade de horas, de uma coisa de mercado sobre carga horária, eles tiveram que. Eles não fazem o conteúdo no menor tempo possível, e sim, eles fazem o conteúdo para caber no tempo desejado. X horas, 200 horas. E para mim, isso é um desrespeito à moeda mais importante, que é tempo. Então, para mim é isso, né? No MBA de 2 anos, que custa talvez, sei lá, R$ 1.000 por mês, durante 2 anos, você vai gastar aí, 2 anos, R$ 24.000, e mais 200 horas, que é mais caro que R$ 24.000. E talvez com esses. Tô chutando, tá? Valores e tempo, tô viajando um pouco. Mas com R$ 24.000, que foi o meu exemplo, e 200 horas, eu tenho muitas dúvidas se é o melhor uso do seu recurso financeiro, do seu recurso de tempo, considerando que talvez você poderia fazer 10 ou 15 cursos como reaprendizagem criativa com essa verba e com esse tempo, e talvez aprender muito mais. O fato é, não faça MBA só para dizer que tem MBA. Cada vez mais o mercado, não quer dizer que o mercado não valorize isso hoje, valoriza ainda. Mas cada dia que passa, ó, aqui está o tanto que o mercado de trabalho valoriza as pessoas que têm MBA e que isso é extremamente decisório na hora da seleção. Ter o MBA. Tá aqui. Sabe como é que tá esse universo de valorização disso daqui a um ano? Tá aqui. Daqui a mais um ano, aqui. Daqui a 10 anos, aqui. Então, assim, não é que hoje em dia não seja importante. É importante. Mas cada dia é 0,1% menos importante. E o que é que é mais importante a cada dia? É você ser foda. É você. Cara, você pode. Eu aposto que. Pode ser a empresa mais careta, mais assim conservadora em relação a não, tem que ter isso no currículo e tal. A mais careta do mundo, se você chegar numa reunião e conseguir mostrar ali que você dominou qual é o cargo, que você é foda para aquela função, sem botar na mesa nenhum currículo, só aí criatividade. Como eu vou mostrar isso? Primeiro, entender qual é o cargo, entender qual é a empresa, ser realmente foda naquilo. Se você encontrar um jeito criativo de mostrar que você é foda naquilo, programador, ó, fala aí não sei o quê, programar uma coisa na hora, ou você não sei o quê, ah, é para escrever, você chega com um artigo incrível pronto. Se você mostrar que é foda, eu tenho certeza que a empresa vai, que essa pessoa vai chegar pro chefe e falar: olha, tô com uma pessoa aí na seleção que ela não atende muito aqueles pré-requisitos que a gente colocou lá do MBA e tal, mas ela é foda. Olha aqui, chefe. Porra, vê que foda. Olha o que ela fez, olha o que ela falou. Eu acho que não sei o quê. Cara, tenho certeza que você vai se diferenciar. Tenho certeza. Então, enfim, essa é a minha visão sobre isso. Não tô dizendo que não faça MBA, tô dizendo que avalie bem. Eita, porra, 7h50, nem vi o tempo passando. Galera, respeitar o tempo, 7h45, é nóis. Segunda-feira tamo junto. Vem a degustação, keeplearning.school, barra degustação, cupom bom dia. Na agenda, 10 de julho, nova turma do reaprendizagem criativa.com.br. É nóis. Até o Rádio Papai, Pato Pirajá e galera. Cheiro.